céu que queima, um branco que reluz teu seio e a janela. Linda moldura tua estampa, primavera, que é você. Quase tanto.